party time. Ow! It's the rocking, shocking, new wave of horror. Howling 2. Eu sei que falei inicialmente que não ia abordar sequelas, nem ia abordar filmes menos bons neste ciclo de lobisomens do início dos anos 80, mas o certo é que já vamos a meio dos anos 80 e provavelmente vamos deixar para trás esta regra, tanto dos anos 80 como dos filmes serem todos bons. E vamos falar hoje de Howling 2 e em como uma sequela e a vontade de ganhar muito dinheiro estraga completamente aquilo que seria um respeitado filme de terror. O primeiro Howling acaba com uma transformação em direto na televisão por uma pivô de telejornal que é abatida no lugar onde está e com a promessa de uma continuação por uma senhora daquela tal comunidade que falámos, composta por lobisomens. Só havia uma maneira de abordar a sequela de Howling, que era um ângulo feminino, mulheres, lobisomens, que apesar de ser um tema que merece algum respeito, ou que deveria receber algum respeito, transforma-se no melhor requeijão dos anos 80 à face desta terra. Um filme que tem tudo aquilo que nós amamos, que é parvoíce. Howling 2 tem Christopher Lee num papel vergonhoso, faz um clichê, faz um typecast daquilo que faz sempre, que é um caçador de lobisomens, que há 50 mil anos que estuda o tema e está pronto para entrar em ação para resolver o problema de uma vez por todas. Há que acrescentar que este filme, o Howling 2, apesar de ser um filme de lobisomens, todo ele está estruturado, mesmo em mitologia, como um filme de vampiros. Uma das razões para eu falar deste filme, abandonar esta minha ideia de fazer só filmes bons, foi o António Araújo, do podcast Segundo Take e Universos Paralelos, me ter enviado uma mensagem com os títulos de Howling 2. Na Inglaterra ele é conhecido como Howling 2 Stirba Werewolf Beach. Nos Estados Unidos tem um póster onde se chama Howling 2 It's Not Over Yet. Também nos Estados Unidos teve o título temporário de Howling 2 Bark at the Moon, talvez uma homenagem ao clássico de Ozzy Osbourne. Outro título de trabalho de Howling 2 She-Wolf e acabou por receber o título Howling 2 Your Sister is a Werewolf. E a questão aqui é, a irmã de quem? Há imensos personagens da primeira parte que são concorrentes a este título. Mas o filme vai diretamente ao assunto. A irmã é a senhora que foi abatida em direto no telejornal. O foco desta vez é um rapaz, que é o irmão, que parece de sair diretamente de um filme do Porky's ou de um Sexta-feira 13, parte 16, capitão de equipa de futebol, burro e preocupado com a vida, com aquele olhar distante. E não é a tal miúda maléfica que nós vimos no final do primeiro filme, que era aquela tentadora que levava os homens para a cama, para sexo e morte. Este filme começa então com esta questão, com esta abordagem de que ainda não acabou, existe de facto a maldição no ar. A tua irmã era um lobisomem, meu amigo, e agora? O que é que vais fazer em relação a isso? E depois passa para uma cena dos clássicos punks vândalos dos anos 80, que são um grupo de foras de lei, muito ao estilo do Laranja Mecânica, que andam a partir coisas e a fazer aqueles crimes na área do vandalismo e destruição, a beber álcool e a fumar tabaco, e de repente entra um lobisomem ou uma lobisomem mulher e toca a matar neles. E morrem todos, e aí se percebe que isto não é para brincadeiras. E então aparece Christopher Lee, o tal caçador de vampiros / lobisomens, que explica a história, a dizer que de facto os lobisomens já andam cá há milénios, antecederam até o próprio homem. A morte daquela senhora que fez o telejornal é apenas mais uma das milhares de vítimas do lobisomem. E para acabar com esta maldição de uma vez por todas, livrar a terra deste fenómeno, há que ir até à Transilvânia. E na Transilvânia, então, procurar uma senhora chamada Stirba, que é a coordenadora mundial do movimento Lobby Mulheres / Lobisomens, e matá-la. E a partir daqui, então, garantir que não há um Howling 3. Ao contrário do primeiro, em que os lobisomens podiam transformar-se quando queriam e que nós associávamos um bocado aquele instinto de lobisomem a um instinto de serial killer, aqui não, aqui de repente entra a mitologia clássica do lobisomem, da bola de prata, da lua cheia para a transformação e, curiosamente, também uma estaca no coração. E é aqui que se percebe que o guião confunde muito a mitologia de lobisomens com a mitologia dos vampiros. Inicialmente o filme baseia-se na continuação do 1, em que o irmão é apresentado, explica-se que existem de facto lobisomens, há um conjunto de mortes relacionadas com um licantropo assassino e toca andar para uma aldeia de matarruanos na Transilvânia, onde todas as pessoas parecem saídas de um freak show ou daquele filme Freaks. Temos que matar rapidamente a malandra. E é aqui que o filme dá mais um salto para o terreno teenager, terror dos anos 80, quando todas as mulheres são extremamente sexys, todas as lobby mulheres estão em tronco nu, com as mamocas à mostra, rabiosco ao eu, cuequinhas pequeninas, e aparece uma velhinha que bebe o sangue de um sacrifício e transforma-se então na tal Stirba. Ela, x anos, tem que beber um virgem com uma palhinha para se transformar outra vez naquela boa zona mamalhuda, que parece ter alguns problemas com o uso da roupa da cintura para cima, o que nós não reclamamos. Esta cena da transformação de velhinha para jeitosa mamalhuda é a melhor, por isso convém que vocês, chegados a essa parte, façam um rewind e vejam 3 ou 4 vezes, só para perceberem a transformação e as mamocas a crescer. Acaba por ser um subproduto, um filme genérico, em que claramente é agrafado a questão do irmão que não se falou no primeiro, a questão de haver um rapaz cuja irmã foi amaldiçoada e transformada em lobisomem, para arrancar numa direção completamente autónoma, clássica dos anos 80, com mortes de teenagers, com sexo adolescente, com maminhas ao léu, com cuequinhas e rabos no ar, com muitas hormonas, e de facto, não sendo isto uma herança direta do primeiro, também não nos incomoda muito que aconteça. Howling 2. It's not over yet.